A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos dar continuidade à nossa meditação sobre o livro de Salmos. Hoje, falando sobre o Salmo 72, que é uma prefiguração do reino de Cristo. Falando para os mais novos, e nós tivemos uma entrada muito grande de pessoas novas, muitos deles que eu conheço aqui, nem batizados foram ainda, então é importante dizer, prefiguração é uma forma de dizer um texto que já aponta lá no Antigo Testamento, para a obra do Messias, tá bem? Que já sinaliza a obra do Messias que aconteceria séculos mais tarde, do livro do momento em que o livro dos Salmos foi escrito. É com grande alegria que nós vamos compartilhar esse momento. Nos alegrando também, porque chegou o relatório da nossa missionária, e tendo chegado, nós entramos em mais um país, irmãos, irmãs, glorificado seja o nome do Senhor, e estamos também em Portugal. Agora, os nossos irmãos de língua portuguesa, descobriram, são pelo menos 22 países, mas podemos estar em 24, por motivos já explicados, mas eu repito, há dois países, pelo menos, dois, mencionados sem identificação, por motivos políticos, motivos de localização, os motivos nós não temos a certeza, mas a obra vai se ampliando. E você que tem orado por essa obra, você está anunciando o Evangelho a 22 a 24 países, todos os dias. Você que tem contribuído também está anunciando o Evangelho de 22 a 24 países. E você que está trabalhando mais diretamente, a missionária Vivian, a pastora e esse servo, nós estamos muito alegres por esse retorno, por essa resposta, esse retorno do qual nós não somos merecedores de modo algum, é pura graça de Deus, é graça mesmo. Graça de Deus. Também logo, logo aumentaremos esse número assim que eu tiver os dados do Instagram, porque agora nós temos uma página no Instagram, então esse número vai aumentar e o nosso secretário-geral, Dr. Lucas, ele vai nos apontar também uma vez por mês e nós vamos somar agora. WhatsApp, o blog, o Instagram, porque é impossível para uma pessoa só fazer. Missionária Vivian está sobrecarregada, mas mesmo assim, fazendo um trabalho excelente, fez com o Apocalipse, está fazendo com Eclesiastes, o Coelete. Aliás, os dois livros de maior visualização. Em todas as nações. Então, parabenizo a irmã por essa obra e tenho certeza que Deus tem um plano tremendo, maravilhoso na sua vida. Muito bem, depois dessa saudação, vamos para o Salmo de número 72. Ó Deus, concede ao rei a tua justiça e ao filho do rei os teus juízos. Que ele governe teu povo com retidão, preservando o direito dos humildes. Proporcionem as montanhas e as colinas paz ao povo, mediante justiça. Que ele faça resplandecer o direito dos oprimidos. Salve os filhos dos pobres e esmague o opressor. A ti eles temam à luz do sol e sob o luar, de geração em geração. Seja ele como o cair da chuva sobre a relva ou da garoa que rega suavemente a terra. Em seus dias floresça a justiça e grande paz, até não mais haver lua. Governe ele do mar de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Curvem-se diante dele todas as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem tributos e os reis de Sabá e de Sebá lhe tragam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações da terra. Porquanto ele liberta os oprimidos que clamam por socorro, assim como os pobres, que não têm quem lhes preste auxílio. Ele tem compaixão dos enfraquecidos e dos humildes, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão, da violência, pois aos seus olhos a vida que lhes corre pelo sangue é por demais preciosa. Que ele tenha longa vida, e lhe tragam ouro de Sabá, por ele intercedam sem cessar e o bendigam todos os dias. Que haja no país trigo em abundância, ondulando-se até o topo dos montes. Vicejem os cidadãos como fruto do Líbano e como a erva do campo. Que seja eterno o seu nome diante do sol. Que se propague seu nome e sejam nele abençoadas todas as nações que o bendizem. Bendito seja o eterno Deus de Israel, absolutamente único em suas maravilhas. Abençoado e exaltado seja para sempre seu nome glorioso, que toda a terra seja repleta da sua glória. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Depois nós vamos entrar na terceira parte do livro dos Salmos, irmãos e irmãs, do Salmo 73 ao 89. Mas agora vamos ficar com essa conclusão da segunda parte. Quando nós olhamos o capítulo 72, a própria tradição judaica, que sempre viu neste salmo uma alusão ao Messias, o Cristo em grego, Machia em hebraico. Assim como a igreja primitiva via Jesus nesse poema profético. Esse salmo reflete o conceito ideal do governante supremo e os eleitos maravilhosos do seu, os efeitos, perdão, os efeitos maravilhosos do seu reinado. Assim como ocorreu no período em que o rei Salomão se manteve humilde e obediente à palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, no capítulo 3, capítulo 3, de 9 a 12, Provérbios 16, 12. Enquanto Salomão se manteve humilde, isso aconteceu com ele também. Provérbios 16, versículo 12, também aponta para isso. Entretanto, mesmo alguns dos últimos reis davídicos, os seus filhos, seus descendentes, mereceram a repreensão do Senhor por meio do seu profeta, Jeremias. Jeremias capítulo 22, de 2 a 15, você pode estudar e conferir isso, que também anunciou ao povo a iminente chegada do verdadeiro rei e o estabelecimento do governo messiânico. Estamos de novo diante da vinda de Jesus. A primeira vinda já aconteceu, ele já morreu na cruz do Calvário por nós, já ressuscitou dentre os mortos, já viveu conosco historicamente e agora estamos às portas da sua segunda vinda, onde ele ocupará a posição de juiz dos vivos e dos mortos. Confira Isaías capítulo 9, versículo 7, Isaías 11, 4 e 5, Jeremias 23, nos versículos 5, 6, Jeremias 33, 15 e 16, Zacarias 9, versículo 9. Nenhuma nação respeitará as leis, nem se desenvolverá em solidariedade, em paz e prosperidade sob a liderança de governos corruptos e injustos. Qualquer semelhança com os nossos dias e com o povo sofrido aqui do Brasil, peço licença aos irmãos de outras nações, é mera coincidência, irmãos. Aqui é o que está escrito no texto bíblico. O pleno estado de justiça é como boa chuva que torna fértil a terra de uma nação e alegra o coração do seu povo. Aleluia! Versículo 6, 7, Salmo 5, verso 12, Salmo 65, de 9 a 13, Salmo 133, verso 3, Levítico 25, verso 19, Deuteronômio 28, 8. É claro que eu fiz uma ironia, como Jesus também se utilizava, não é mera coincidência. Se o povo sofre no nosso país, em outros lugares, está sofrendo é pela maldade daqueles que poderiam fazer, que podem fazer muitas coisas e não fazem. E não é de agora, não. Para ninguém achar que estou defendendo A, B, C ou D, porque eu já rompi com isso. Mas estou apenas apontando que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e cujo governante é temente, efetivamente temente, objetivamente temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nós não vamos experimentar tudo aqui. Vamos experimentar no novo céu e na nova terra. Mas é bom que nós oremos pelos nossos líderes, por aqueles que presidem sobre nós, por aqueles que lideram nas mais diversas áreas, para que o povo sofra menos. Cito aqui nessa primeira nota o versículo 4, que ele faça resplandecer o direito dos oprimidos, salve os filhos dos pobres e esmague o opressor. Nós não podemos mais conviver, irmãos, irmãs. Está chegando o dia onde isso tudo acabará com a volta de Jesus, mas mesmo antes dessa volta, a igreja tem que se levantar profeticamente para dizer a respeito do direito dos oprimidos, de espírito, de alma, se você quiser usar essa nomenclatura. Os oprimidos de espírito, de alma e de corpo. Que o Senhor salve os filhos dos pobres e esmague o opressor. Bendito seja o Senhor. A segunda nota está no versículo número 8. Governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Profecia acerca do rei que dominará toda a terra e sobre todos os povos com o poder de Deus. Esperança bíblica se aplica somente ao Messias, a Jesus Cristo e seu reino. Zacarias 9, versículo 10. Ele vai dominar, irmãos e irmãs, de mar a mar. E vai acolher a todos aqueles que se prostraram diante dele, dobraram seus joelhos, confessaram que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Então, esse é um salmo maravilhoso que aponta inteiramente para Jesus. Cito agora a terceira nota para vocês, muito importante. A terceira nota está no versículo 10, que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem os tributos e os reis de Sabá e de Sebá lhe tragam os presentes. Uma referência. Esse versículo é uma referência aos beduínos e tribos que peregrinam e vivem a leste, no deserto da Arábia, e que virão a se submeter ao Messias, o Cristo. Miqueias, capítulo 7, versículo 17. Os reis, cujas terras se estendem até as praias do mar Mediterrâneo, a oeste, haverão também de reverenciá-lo. Vão reverenciar o Messias, Jesus Cristo. Assim como os que dominam a Arábia do Sul ao longo da costa oriental da África, a cidade de Tarsis era um importante porto, muito distante, a oeste do Mediterrâneo, onde hoje se localiza a Espanha. Sabá, você confere em Gênesis 10, 28, 1 Reis 10, 1, Joel 3, 8. Sebá, que é citada também como Cuxi no Antigo Testamento, você encontra em Gênesis 10, versículo 7, Isaías 43, versículo 3, refere-se à atual região do Sudão, ao sul do Egito. Aqueles que gostam de geografia, podem observar com cuidado, e eu recomendo a todos, irmãos e irmãs, que nós olhemos com cuidado cada detalhe bíblico, tanto no seu aspecto historiográfico, como geográfico, e em todas as outras áreas de conhecimento. A quarta nota, a expressão hebraica bíblica, todas as nações, tem a ver com a promessa de Abraão, irmãos. Irmãos e irmãs, Gênesis 12, versículo 3, Gênesis 22, versículo 18, e nesse contexto revela que o seu cumprimento acontecerá com a chegada triunfal do Filho Régio de Davi, Cristo, o Messias. Isso você encontra no versículo 17. Eu leio para você. Que seja eterno o seu nome. Ora, eterno é o nome do nosso Deus. Eterno é o nome do Messias. Diante do sol se propague seu nome e sejam nele abençoadas todas as nações que o bendizem. Essa promessa já havia sido feita a Abraão e ela se concretizou plenamente em Jesus e se ampliará ainda por ocasião da sua vinda. Ela se concretizou plenamente na medida que Jesus veio até tabernacular entre nós, habitar entre nós, fazer o seu tabernáculo entre nós, nos redimir de todo pecado, nos livrar da lei do pecado e da morte, ou seja, está consumada a obra de estabelecimento do reino, mas ela se amplia no novo céu e na nova terra, quando já não há mais inimigo, quando já não há mais pessoas oprimindo as outras pessoas, quando já não há mais dor, mais lágrima, quando não haverá mais pobreza, não haverá mais nada que nos lembre as contradições que nós vemos ao longo da história. Há uma quinta referência que está no versículo 19. Abençoado e exaltado seja para sempre seu nome glorioso, que toda a terra seja repleta da sua glória. Amém, amém. Uma bela doxologia. Podemos até entoar essa doxologia. Conclui o segundo livro do Saltério. E o povo responde em duplo uníssono: assim seja. Ou, como nós conhecemos, amém. Amém significa assim seja. O versículo 18 pode ser transliterado do original hebraico dessa forma, Baruch Adonai Elohim Elohei Israel, Ose Nifaot Levador. Aleluia, aleluia, aleluia. E no versículo 20, a última nota que eu quero compartilhar com vocês. Nesse salmo, terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. É a sexta nota da BKJA. Antiga anotação de copista. Lembrem que a imprensa só surge agora, nas vésperas da Idade Moderna, como um dos elementos que até caracteriza o surgimento da Idade Moderna. Então, antigamente, irmãos e irmãs, era na cópia mesmo. Eles iam copiando. E não com a facilidade que nós temos, não, hoje em dia, de pegar uma caneta, de grifar um texto, de anotar num papel bem bonitinho. Não, foram várias fases, que eu não vou entrar agora. Antiga anotação de copista que se integrou aos originais. E que revela a oração de Davi por seu filho Salomão nos dias da sua coroação. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, 32 a 40. Os termos usados por Davi, embora perfeitamente justificados somente na pessoa de Cristo, têm a ver com as bênçãos que o próprio Deus prometeu. E efetivamente concedeu ao rei Salomão, como uma prefiguração, tá bem? Uma figura prévia daquilo que Jesus manifestaria, daquilo que o Messias manifestaria. Isso é pré-figuração. Lembrem das duas palavras, figura, tá bem? E pré, então, uma figura prévia, uma figura que aconteceu antes na vida de Salomão, mas que na verdade, prefigurava o ministério e o mistério messiânico revelado plenamente em Jesus Cristo. Trata-se de uma prefiguração humana do Messias, segundo o livro de Samuel, no capítulo 7, de 12 a 16. Essa frase pode ser transliterada do hebraico assim: Kalu tefilot Davi ben Ishai. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo o louvor, tanto pela sua bendita e santa e maravilhosa palavra, como também pelas notas que nós temos lido. Só para acrescentar algum dado historiográfico, geográfico ou teológico, ou linguístico, só para dar algum acréscimo a você que se interessa. E eu espero que cada vez mais irmãos e irmãs se interessem. Faremos agora a leitura do devocionário Salmos, que eu já disse a vocês, da autoria de Deus, através dessa vida, da minha vida. Um reinado justo e eterno. Salmo 72, um reinado justo e eterno. Trabalho com esse tema e com essa proposição. Se nós olharmos historicamente, irmãos e irmãs, estamos falando de Davi fazendo a transição, foi a última nota, para Salomão. Mas temos que entender que Salomão fala sobre o reinado de Jesus Cristo, o reinado do Messias, o reinado de Cristo. Esse reino é justo e é eterno. Jesus é apresentado como o Messias, que traz a paz. Que outro líder de Israel, mesmo dos revolucionários do período interbíblico, do último livro do Antigo Testamento até o início do Novo, que outro líder veio trazendo a paz? Quem é o príncipe da paz? É Jesus. Jesus é apresentado como Messias que traz a paz e traz justiça ao povo, porque aqueles que eram considerados escória da sociedade, aqueles que tinham defeitos físicos, aqueles que tinham cometido pecado, deficiências físicas, aqueles que estavam na condição de miséria, sem esperança, Jesus deu uma atenção especial a todos eles. Por quê? Porque ele é o Messias que traz a paz e justiça ao povo. E essa também é nossa tarefa como igreja. O Messias julga a aflição dos mais pobres e se levanta como salvação para os necessitados. Ele é a força para enfrentar o inimigo opressor, que nós sabemos que não é carne nem sangue, mas é o maligno, o mundo e a velha natureza. Irmãos, estamos diante de uma grande tarefa, a grande tarefa de ajudar os mais pobres. Há pessoas mais pobres bem próximas de você. Se levante como instrumento de salvação para esse necessitado. Se levante. Faça alguma coisa. Põe a mão no bolso. Jesus, o Messias, é a força para enfrentar o inimigo opressor. E essa opressão se dá no campo espiritual, no campo emocional e se dá no campo material também. Levante-se. A igreja tem que se levantar. Na reunião que tive ontem com uma diaconisa, eu dizia de um trabalho que nós vamos reforçar a cada vez mais, no sentido de solidariedade para com as pessoas. No sentido da solidariedade para com as pessoas. Não adianta nada falarmos de um Deus de amor se nós não demonstrarmos o nosso amor, tirarmos essa pessoa da marginalidade. Eu não estou falando de aqui crimes, também, mas estou falando de ser considerado escória da sociedade. Nós estamos aqui, queridos, para testemunhar acerca do reino. O reino do Messias não é qualquer reino, não. O reino do Messias é eterno. Por isso esse salmo fala de Jesus. Fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as gerações testemunharão que ele fará descer chuva de bênção sobre a terra, como diz o hino. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas nós já temos, mas chuvas nós rogamos a Deus. Eu rogo a Deus agora para que Deus levante a igreja com chuva de bênção sobre todos os irmãos e irmãs, nas mais variadas necessidades. E eu falei de pobre aqui, economicamente, mas há muitas pessoas carentes, necessitando de solidariedade e que estão na classe média. Nós precisamos atendê-los, estão sofrendo. Há pessoas que têm uma posição ainda mais privilegiada do ponto de vista econômico, mas estão sofrendo. Nós precisamos ajudá-los. Outro dia eu falei com um irmão, outro dia já faz quase um mês. Eu me comunico com ele basicamente uma vez por mês. E eu ofereci: olha, se eu pudesse ser útil para uma determinada pessoa dos seus relacionamentos, eu quero ser útil. Porque a condição de estabilidade econômica não resolve todas as questões humanas. Ajuda em muitas questões, mas não resolve tudo. Então o reino do Messias é eterno, irmãos e irmãs, as gerações testemunharão e ele fará descer chuva de bênção sobre a terra, que ele levante a igreja como uma chuva de bênção sobre a terra. O reino de Cristo é eterno em sua soberania. Não há espaço para o levante do mal. Nunca mais haverá espaço para o levante do mal. E desde já, o mal tem que sair correndo. O mal tem que sair fugido. Não há espaço para ele. Todos os reis da terra sobressaltam perante ele, porque o Senhor é o justo juiz, que abate os soberbos e exalta os humildes. Oh, glória! Deus não gosta dos soberbos. Deus não se agrada, não é que não gosta da pessoa, mas não se agrada da soberba. E está pronto a exaltar os humildes. E eu já disse a vocês, vou repetir, que há muita gente completamente desfavorecida economicamente e que talvez por uma tentativa de superação psicológica se torna arrogante, soberba. E há pessoas com uma condição financeira, material, extremamente confortável, mas que são humildes, humildes. Você não daria um centavo se você visse essa pessoa. Você não imaginaria que essa pessoa tem essa condição. Sabe por quê? Porque é humilde. Nós temos que nos levantar em nome do justo juiz, desde já. Porque as nações vão sobressaltar perante ele, porque o Senhor é justo juiz que vai vir julgar os vivos e os mortos, vai abater a soberba, vai exaltar a humildade. O salmista exulta na presença do Senhor, ele canta louvores, ele salmodia, na certeza de que os ímpios serão abatidos e os justos exaltados em sua força. Os ímpios, repito, o diabo, o mundo e a velha natureza. Não são as pessoas, não. As pessoas são só instrumentos. São só pessoas que estão oprimidas, opressas. Não precisamos ficar com raiva delas. Elas são só um instrumento na mão do maligno. E nós temos que libertá-las. Ah, queridos irmãos e irmãs, quando nós meditamos nesse salmo e poderíamos fazer um acampamento só sobre esse salmo, quando meditamos nesse salmo, podemos glorificar a Deus por entender que participamos, nós participamos do reinado de Jesus. Eu vou falar de novo para ver se você entende. Nós participamos do reinado de Jesus. Nós somos parte de um propósito justo, eterno, pacificador, remidor, salvador, libertador. Assim, tenhamos a certeza de que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Você pode conferir com mais precisão em Romanos, no livro de Romanos. Justificados, temos a promessa de que o inimigo será derrotado e nós somos herdeiros de bênçãos, de sabedoria, de prosperidade e de paz. Pastor, prosperidade. Em que sentido? Só espiritual? Não, em todos os sentidos. É, mas tem a teologia da prosperidade, pastor. Queridos, o fato das pessoas utilizarem mal um conceito não pode nos conduzir a responder um equívoco com outro equívoco. Veja, as ruas de ouro lá do céu nos apontam que a prosperidade será tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ouro lá no céu é asfalto. Vou repetir. A prosperidade é tão grande de Deus, ele é dono de tudo, do ouro e da prata. Ouro para ele lá no céu é asfalto. Tamanha riqueza. E ele tem para nós, claro, ele tem portas abertas para nós. Eis que ponho diante de ti portas abertas. Vá lá para o Apocalipse e você vai ver. Para a Igreja da Santidade. Deus quer abençoar você em todas as áreas, meu irmão, minha irmã. Deus quer abençoar você com sabedoria. Deus quer abençoar você com paz. Deus quer abençoar você com amor, com alegria, com regozijo, com cânticos, com prosperidade também espiritual, intelectual, afetiva. Material. Deus está pronto a nos abençoar. Deus está mais desejoso de nos abençoar do que nós mesmos de sermos abençoados. Portanto, para encerrar nessa tarde, salmodiemos ao Senhor. Salmodiemos, irmãos e irmãs, certos de que Ele abate a impiedade, o mal. Tá bem? Salmodiemos ao Senhor, certos de que Ele abate a impiedade ou o mal. A falta de piedade, a falta de comunhão com Deus, que vem de pietà, né? A falta de comunhão com Deus, Ele vai abater isso, mas Ele vai exaltar os seus filhos para a sua própria honra e glória, e para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a nossa vida plena, abundante e eterna. E eu encerro dizendo: Aleluia! Louvado seja Deus! Que o Senhor do céu e da terra, do universo, abençoe você em todas as áreas. E que você, como parte do reinado, parte do reino do Messias, seja uma chuva de bênção. Primeiro, receba as chuvas de bênção, bênçãos que vêm de Deus. Primeiro, receba as chuvas de bênção. E depois que você estiver inundado pela graça de Deus, seja também um instrumento para abençoar outras pessoas. Seja como chuvas de bênçãos para outras pessoas, segundo a necessidade que elas têm. Nós dizemos aleluia a tudo isso. Aleluia ao Salmo 72. Aleluia. Louvado seja Deus por esse salmo. Louvado seja Deus pelo universo que Ele criou, louvado seja Deus porque nos remiu, louvado seja Deus por tudo. E que a graça superabunde em nós, onde abundou o pecado, superabunde a graça, e que nós então possamos ser essa chuva de bênção. Receber e ser a chuva de bênção para outras vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.